Essa semana, então, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo. Todos os dias de trabalho dessa semana foi levantado as questões do Setembro Amarelo. A questão do suicídio, basicamente. A prevenção ao suicídio. Muitas vezes a gente ouve esse determinado assunto e é algo que parece que distante de nós. Parece que é alguma coisa que estão falando para outras pessoas. Porque para nós isso não nos envolve. A gente vai aguçar o nosso olhar sobre esse assunto. Essa é a ideia da campanha. E nós brasileiros, nós somos considerados um povo alegre, um povo tranquilo. Porém, as estatísticas mundiais nos dizem que o Brasil, ele está em primeiro lugar nos casos de ansiedade e em segundo nos casos de depressão. É interessante, né? Como é que um povo tão alegre, tão tranquilo, manifesta esta situação mundial? Nós vemos outras nações que muito mais aflitivas, com questões de guerras, questões de... enfim... E aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, ele está em primeiro lugar no Brasil nos casos de suicídio, com mais de 11% dos casos nacionais. Nós temos 20 e tantos estados e o nosso tem mais de 11%, é extremamente preocupante. Então, como eu disse no início, parece que isso está distante de nós, mas a gente às vezes tem que simplesmente começar a perceber o que está acontecendo. A questão do suicídio, a gente poderia dizer que é o ponto final de um problema. É o extremo, é onde a coisa desemboca. Mas como é que se chega numa situação dessas? Então, se a gente pensar, a nossa vida, ela é feita de vários ciclos. Ciclos menores, ciclos maiores, ciclos de uma hora. Quando muitas vezes nós estamos num lugar e dizemos assim para nós mesmos, daqui a pouco eu vou para minha casa e esse problema termina. Os ciclos podem ser de dias, quando a gente vai dormir e diz, amanhã é um novo dia. O ciclo famoso do ano, quando na virada do ano a gente coloca os pensamentos mágicos de que o ano que vem será tudo diferente. E dentro dessa expectativa que a gente gera desses ciclos, muitas vezes a gente se frustra. Porque as coisas não acontecem como a gente magicamente imagina. Que quando a gente chegar num lugar, quando o dia passar, quando o ano virar, as coisas não acontecem. E essas frustrações, elas geram em nós problemas que ficam guardados. Que se não são trabalhados na questão mental, eles vão de uma forma danosa se instalando e de uma forma corrosiva prejudicando o nosso funcionamento. O físico é a última etapa. O nosso funcionamento mental, emocional. São chamados transtornos. Os traumas, que já são situações mais fortes. E se nós olharmos, todos nós temos alguns transtornos, em maior ou menor níveis. Todos nós temos. A questão da ansiedade que foi citada, tudo bem. É pontuado aqueles que vão através dos serviços de saúde e se cadastram ou fazem consultas ou são pontuados lá. Mas quem de nós não carrega um certo nível de ansiedade, um certo nível de depressão, quando as coisas acontecem e a gente manifesta interiormente essa questão? A questão de não procurar o auxílio não significa que não exista o problema. Então, nós precisamos começar a perceber em nós até que ponto aquilo está sendo manifestado de uma forma doentia em mim. Até que ponto aquilo está começando a me criar problemas em que eu estou me fechando, que eu estou buscando soluções, ou às vezes nem é buscar soluções, às vezes simplesmente aceitar o problema e não fazer nada com o problema, até o ponto de chegar numa situação extrema. Mas não são só depressões, ansiedades, são os estresses, são as síndromes do pânico, são os vícios de bebida e de álcool, ou melhor, de bebida e de drogas, que muitas vezes começam a criar situações dentro da nossa casa, com pessoas próximas de nós, que a gente acaba achando que são normais. O vício da bebida é um vício normal, a não ser quando chega num ponto extremo que a gente começa a perceber. A questão dos remédios, nós temos receita para comprar remédio, então nós estamos, muitas vezes, nos drogando com um medicamento lícito, mas até que ponto nós precisamos disso? São várias questões que vão chegando. O transtorno bipolar, a anorexia, são doenças que estão instaladas na nossa sociedade, perto de nós, e que a gente não se dá conta. E muitas vezes, quando alguém manifesta esses sintomas sobre essas questões todas, a nossa resposta social é: mas é fraco, é bobo, não tem o que fazer. A gente ouve muito, né? Mas vai arrumar uma ocupação, vai rachar uma lenha, como se diz, né? Vai lavar uma louça. A gente desmerece o sofrimento que a pessoa está passando. E dessa forma a gente não ajuda, a gente empurra ela para um isolamento e para uma questão muito mais forte. Porque ela acaba entendendo que, às vezes, dentro dos seus parâmetros, das suas experiências, ela acaba entendendo que, às vezes, a morte seja a solução. A morte resolve os seus problemas. Ela termina com aquele sofrimento físico ou mental ou emocional que está se manifestando. E ela busca esse recurso como o único recurso que ela tem. Muitas vezes a gente se acha forte e a gente acha que com a gente não acontece isso. Mas a gente não conhece, a gente não se conhece e não conhece os mecanismos dentro de nós, da nossa mente. Mecanismo que eu volto a dizer, doentios. E que podem estar nos colocando numa situação, num caminho de um transtorno desses. Por a gente estar vivendo isso todos os dias, a gente acaba achando que é normal essa construção doentia. E a gente não percebe. Às vezes as pessoas que estão muito perto de nós vão se acostumando com as nossas posturas e também não percebem. Às vezes, pessoas que têm um relacionamento um pouco mais distante começam a notar essa diferença. E eu estou falando de nós. Mas, obviamente, a gente tem que olhar para fora, porque nós também podemos perceber isso em alguém. E aí, a postura que nós devemos ter sobre isso é a postura de esticar o braço, de buscar ajudar. Essa ideia da campanha do setembro é ter uma visão mais apropriada sobre o problema que existe na nossa sociedade, o problema que existe em nós mesmos. No momento que a gente conhece as coisas, a gente acaba tendo os nossos gatilhos mentais até de buscar, quando acontece uma problemática, uma situação em si, a gente já tem, opa, eu já vi sobre isso, eu sei que isso aqui pode me levar a uma situação que não é boa. Quanto mais a gente se capacita, quanto mais a gente cria aquela base que a gente tanto fala, né? Nós temos que ter uma base. Não só de conhecimento, uma base espiritual. Porque no momento em que nós nos vinculamos cada vez mais com a espiritualidade, com Deus, com aquelas santos, criaturas outras que a gente tem uma forte devoção, nós começamos a nos fortalecer. Se nós buscarmos, através da literatura, nós vamos entender o quanto esse vínculo produz coisas boas em nós mesmos. É claro que isso não vai resolver os nossos problemas. O que resolve os problemas é a atuação. Mas nós precisamos de alimento. Alimento. Alimento bom. Alimento positivo. E o que nos dá esse alimento bom e positivo é esse contato com a espiritualidade. É esse entendimento da vida. Porque se nós sabemos que a vida é eterna, que a vida continua, que esses problemas que eu estou passando hoje, eles não são problemas para me destruir, para acabar comigo. São problemas para que eu olhe para eles com uma visão positiva, uma visão grande, e perceba que eles estão ali para que eu entenda e resolva eles. E a partir disso, eu cresça como pessoa, como espírito. E todos nós passamos por situações dessas e já crescemos com essas situações sempre que nós conseguimos vencê-las. Nós temos é que ter em mente essa ideia de que nós temos capacidade e que nós estamos amparados. Precisamos é só dar essa mão para esse amparo que está do nosso lado. Esse amparo, oração, entendimento, busca, isso nos fortalece e nos deixa mais fortes para ultrapassar possíveis situações que possam ocorrer ou para ajudar aqueles que estiverem próximos de nós. Essa é a ideia da campanha.